Eu tenho tantos sonhos aqui dentro, mas na realidade está doendo. Não sei se isso logo vai passar. Olhando para mim é impossível acreditar. Até pra medicina não tem jeito. Ouvi tantas palavras, tenho medo. Há muito tempo eu estou assim. Tá doendo tanto aqui. Eu não vou ficar parado. Vou sair da minha casa. Minhas lágrimas vou enxugar. Vou me levantar da minha cama. Eu ouvi dizer que ele vai passar. Eu vou correndo, vou me arrastar. Não vou deixar passar a oportunidade. Tô saindo ao seu encontro pra viver um milagre. Tô saindo ao seu encontro. Você despertou em mim coragem. Tô saindo ao seu encontro, rompendo a multidão. E do meu milagre eu não abro mão. Não abro mão. Não desisto, não. Desisto não. Vou tocar nas suas vestes. Tem virtude, tem unção. Não desisto não. Não desisto não. Eu só vou sair daqui com o milagre em minhas mãos. Se quiser sentir, ele está aqui.